O rapaz foi no baile, né? E chegou lá, viu um alemão e disse, eu vou dançar com essa alemão. Aí quando ele tá chegando bem pertinho dela, ela levantou e rô pro banheiro. Mas o alemão ficou todo sem jeito ali. Agora, rapaz, o que que eu faço? Aí perguntou pra irmã da moça, que ela vai demorar? Não, já saiu daqui se peitando toda.